Chegamos agora ao episódio 4 da temporada 2 de Hazbin Hotel, Acordo Fechado. Aí a Charlie tá se arrumando, porque ela pretende ir no 666 News, sabe, da Kate Killjoy, pra dar entrevista ao vivo. Porque segundo a cabeça biruta da Charlie, numa entrevista ao vivo eles não vão conseguir manipular o vídeo e editar o vídeo pra virar fake news. Ai, o que você acha isso, dona Ana? Não, eu acho, Nerdmaster, que a Charlie precisava passar um tempo entre os humanos, sabe? Pra pegar um pouco de traquejo, porque ela não tem noção nenhuma de como funciona. A Veg até tenta avisar, mas filha, a puta da Kate Killjoy trabalha pro Vox, é óbvio que eles vão manipular a porra da entrevista. Mas não, é ao vivo, não tem como eles editarem, vaza. Sabe o que deviam mostrar pra ela? Não. Aquela entrevista, aquele debate lá do Lula e do Collor. Né? Pra ver o que uma coisa ao vivo pode ser manipulada. Uh-huh. Tem uma entrevista clássica do Nixon com o Kennedy, que eles colocaram a câmera bem na cara do Nixon e davam um espaço maior pro Kennedy. O Nixon parecia tudo o suor escorrendo no rosto, enquanto o Kennedy parecia fresco, calmo, tranquilo. Só uma posição de câmera já muda tanta coisa. Eu sempre achei o Kennedy um fresco. Entenda isso como você quiser. E eu vou me poupar a piada horrível que se formou na minha cabeça. Tá bom. Mas aí a Charlie disse que não vai ter problema. E como se problema pouco fosse bobagem, ela pega da Nifit e carrega a Nifit pra ir com ela na entrevista. Ela não aprende. Ai, meu Deus. Olha, se ela tivesse levado o Husker, tinha sido melhor jogada. Se ela tivesse levado o Baxter, teria sido melhor jogada. Se ela tivesse levado a Veg, seria melhor jogada. Mas não, ela leva a Nifit. Gente, se ela tivesse levado algum dos besouros da Nifit, tinha sido melhor jogada. Até o Osvaldo. Ela devia ter levado o Osvaldo. Mas vá. Isso! Aí, beleza. Vemos o Alistair sofrendo com a ferida que ele foi aberta no pente naquela guitarra. Barrada do Adão na primeira temporada, quer dizer, não é só o bastão do Alastor que tá fudido, ele tem um belo de um rasgo no peito. Aí que tal a cena sexy do Alastor tomando o esquinho? Deve ser um whisky da Louisiana. Ah, com certeza é um bourbon, é um Kentucky. Ô, bourbon. Não, com certeza, né? Mas aí o Alastor vai até o salão do hotel e o Lucifer ofende, fingindo estar conversando com o Angel e a Cherry. O Alastor troca insultos com o Lucifer, e aí eu tô falando que a relação do Alastor com a Charlie já era. O Lucifer só tá ali pra ofender o Alastor, e olha lá. Aí o Lucifer implica com o Alastor, dizendo que a Veg é quem tá gerenciando o hotel de verdade. É mentira? Não é. Mas você veja, o Alastor tá parecendo aquela piada lá do programa humorístico, né? Que fala assim, não sou zelador, eu sou concierge. Né? Mas nem pra concierge ele tá servindo, ele tá só... Ah, tem gente chegando, vou dar no pé. Mas, dona Ana, o Alastor fica puto nas calças com essas provocações tudo e ele faz o quê? Pede demissão. Oh. Não sem antes jogar café na roupa do Lúcifer, né? Ele ficou muito nervosinho, né? Ficou puto nas calças. Por isso que eu falo assim, olha, não é o Lucifer que se importa com o Alastor, é o Alastor que fica com nhenhenhê com o Lucifer, porque ele quer ser mais poderoso que o Lucifer. Verdade. Cara, agora só título de curiosidade, sem correlação ideal, mas estava dentro dessa cena, que tal o Lucifer tomando café com pato? Ai, tão fofinho. E tu percebeu, dona Ana, as xícaras, tanto do Lucifer quanto do Alastor? Temporada do pato, temporada do... Temporada de pato e temporada de circo, cara. Ai, ai, Olha, pra ficar mais perfeito, um deles tinha que ser um coelho. Não é? Gente, eu ri. E tinha que ter um caçador apontando pra um dos dois e atirando no cara errado. Né? Nossa, mas eu dei tanta risada quando eu vi isso. Eu falei assim, ai, Chuck Jones, veja, sinta-se homenageado. Mas não é? Aí, beleza, vemos então a chamada da entrevista da Charlie na 666 News. A Velvet aparece, pergunta pra Charlie o que, é que ela veio fazer aqui. E logo em seguida, Kate... É tua, mete bronca. A Velma já sabe que a Kate vai fuder com ela. E a Kate dá as boas-vindas mais homofóbicas que eu já vi uma pessoa dar pra outra na vida pra Charlie. Oh, senhorita! É senhorita, né? É, você sabe que queer não pode casar, né? Ele é... Filha da puta. Dá vontade de ir lá bater nela, né? Não é? Como diria o Patolino, ela é desprezível. Mas o problema é que se tu for lá bater nele, é capaz dela gostar. É, pelo jeito ela tem algumas, como diria, alguns kinks nesse sentido, né? Não é? Mas é. Mas aí começa a entrevista e a Kate faz de tudo pra distorcer tudo que a Charlie diz, cara. Que filha uma puta. É, aquela velha propaganda. Você pode dizer muitas mentiras falando apenas verdades. Mas não é? Mas beleza, para isso, volta pro Alastor e ele tá indo visitar ninguém mais, ninguém menos que sua amiga Rosie, na cidade canibal. Você reparou que ele até trocou de roupa? Você tá usando um terninho listradinho de rosa e vermelho? De rosa? Oxe, mané, porque eu acho que aquela outra roupa era o uniforme dele de gerente. Pois é, foi lá todo pimpão. Né, leva rosas pra Rosie. Ui. E ele vai lá, tô com um babado fortíssimo pra te contar bem. Babado! Conta babado! Qual é babado? Pedindo demissão. É o quê? Ah, não quero mais trabalhar naquela porra daquele hotel, não. Ô, meu filho, não é você que decide isso, não. Toma no teu cu. Ela é muito docinha, né? Na hora de relembrar. Você não está entendendo, querida. Ela é madama. Uma coisa que eu tenho que deixar claríssima a partir daqui para os senhores ouvintes, a Rose é a donana. Se tem um personagem que eu olho no Rasmiotão e falo, donana é a senhora! É a Rose, ai, cara. Meu Deus do céu. É de uma finura, é de um garfo e elegância. Nossa senhora. É boss. Só avisar que eu não compartilho os hábitos alimentares dela. Não, mas você é igual a ela na finura, na candura e na elegância. Ah, quem me dera ter aquela cinturinha. Ah, mas faz o cosplay de Rose gorda, não tem problema não. Quero muito te ver de cosplay de Rose, dona Ana. Mas vamos pensar no assunto, vamos pensar. Você sabe, mais difícil vai ser arrumar aquele chapelão. Eu achava que o mais difícil ia ser os 300 quilos de pancake que tu ia ter que botar na cara. Mas aí a Rose diz que o Alonso não pode fazer isso. Por que, dona Ana? Ela é a dona do contrato do Alonso. Oh. E a gente pensando que era a dona Lilith, a gente pensando que era um monte de outras figuras. Todo mundo fazia a teoria de que Lilith... era a dona do contrato do Alastor, inclusive esse corno que vos fala. Tá, mas não, é a Rose. Olha só. Se tivéssemos apostado uma jujuba, teríamos perdido essa jujuba. Com certeza. Aí a Rose lembra a vida mortal que o Alastor tinha e o acordo que ele fez antes de morrer. Ele fez um acordo pré-morte, ele olha invocou, só. Ele invocou espíritos do além, das escuridões, das... as vozes das trevas. Falei assim, nossa, você já estava adivinhando que a coisa ia ser com voz, né? Venham até mim, não venham é? Até mim. E ele deixou bem claro que ele sabia muito bem quem ele era. Falei assim, eu sei que quando eu morrer eu vou pro inferno, só que eu quero chegar lá em grande estilo. Não quero ser um qualquer entre as hordas infernais, eu quero ser o maioral. Ele já quer sentar na janelinha. Oh. Mas aí, beleza, depois disso a Rose relembra também como é que o Alastor morreu. Por favor, dona Ana, descreva para nossos ouvintes como morreu o Alastor. Pois é, o Alastor estava desovando um de seus cadáveres, né? Porque você sabe que ele era um serial killer. Aham. Uh-huh. Por isso que ele sabia que ele ia pro inferno. Ele estava lá desovando uma das suas mais recentes obras de arte quando alguém percebeu ele no meio da mata, viu o reflexo da luz nos seus olhos e, ó, oh, nossa, tinha luzes por trás. Nossa, galhos! Gente, um viado! É, puf! levou um belo de um tiro no meio do corpo. E uma coisa que está se deixando cada vez mais clara no Hasbin Hotel, a aparência que o pecador tem no inferno condiz com o jeito como ele morreu. Tanto que é por isso que o Alas tem aquela aparência de cervo e um X bem no meio da testa. E foi justamente onde ele tomou o terco. Ah, sabe que isso me lembrou uma coisa? Num barzinho onde o Alastor chegou a cantar, se apresentar, a Mitzi tava lá, né? Tava, a Mitzi era, tava lá no barzinho, em cima do piano, sim. E vê, a aparência dela no inferno é muito parecida com a versão dela viva. É porque a vida dela já era uma merda, né? Vemos e convenhamos. Porque ela não mudou nada. O Husky mesmo falou que ela já não mudou porra nenhuma quando morreu. Então foda-se, né? Mas aí o que que acontece? Aí a Rose, o Alastor reclama que o acordo não tá valendo, porque ele não tá com poder suficiente. A Rose ri da cara dele porque ela não prometeu poder pra matar um arcanjo. Só porque ele ia ser o mais forte pecador, e ele é. E aí começa a cantoria da Rose fazendo o Alastor perceber que ele não passa de um cão amarrado na correia com ela. Cara, essa música é sensacional. Aliás, eu gostei que em alguns momentos ele está como um boneco daqueles de Sim. marionete. Né? E é ela que está controlando as cordinhas. Ela é o pupitinho. Ela é o titereiro. É até legal ela dizer assim: em dado momento ela cante comigo, você sabe sim a letra. Preste atenção, você é meu cão. Você faz o que eu quiser, me dá até a mão. Preste atenção. Cara, essa música é muito boa, cara. Muito, muito gostosa. E Dona Ana, preste atenção que a gente está chegando perto da melhor música da temporada. Ah, com certeza. Por quê? O que que acontece? Voltamos para a entrevista, né? O Alastor, aliás, antes disso, o Alastor sai desse encontro com a Rose e tenta planejar o jeito de fugir desse acordo, e pelo que dá a entender, ele consegue criar um plano. Ele faz aquela carinha de lâmpada acendendo em cima da cabeça, né? E se eu fizer isso? É. Mas aí voltamos para a entrevista, Dona Ana, e a Charlie é comparada com o Hitler. Pra ver que ponto já chegamos, né? Né? Ela se desespera e no desespero ela comete o segundo erro dela neste episódio, Dona Ana. Ela pega a Nifit e bota ela na frente da câmera pra falar bem do hotel. Não sei se vocês lembram que a Nifit, ela tem um trauma de que não consegue falar na frente da câmera. Ela não é só não falar, ela trava, ela congela, ela... Ela congela, trava, né? Piripaque do Chaves. Mas como é que a Charlie conseguiu fazer a Nifty destravar, Dona Ana? Ela simplesmente começa a sussurrar no ouvido da Nifty que aquilo ali não é uma câmera. Não, aquilo não é uma câmera. Aquilo é uma barata, das maiores que você já viu. A maior baratona do universo. Canta pra baratona, Nifty, canta. E não é que deu certo? Aí a Nifty, maluco, ela canta a melhor música desta temporada. Ponto. É a minha opinião. Porque simplesmente ela canta todas as coisas que ela adora no hotel, como tapetes mijados e cagados, seringas de hipodérmicas largadas por aí, ratos que ela mata na facada. As baratinhas e besouritos. Né? Aí a Charlie, o que você tá fazendo, Nif? Tá ajudando. Você não pode ajudar de maneira diferente? Ah, tá bom. E Dona Ana, ela começa a cantar em japonês e é a coisa mais kawaii! Ai, ela é tão fofinha. Sabe o que é pior de tudo? A gente acompanha, acaba vendo as legendas, né? Aí você tá vendo que ela tá falando as coisas boas do hotel, as coisas legais do hotel. Em japonês, língua que ninguém ali entende. Quer dizer, talvez outros pecadores que falem japonês, né? Mas... Eu posso corroborar, tá? Eu estou aprendendo japonês no Duolingo, tá? Mas eu tô aprendendo. Ela cantou aquilo ali mesmo, tá? Aquilo ali que ela cantou é aquilo que ela tava falando mesmo, tá? E ela ali tão fofinha. Aliás, antes de mais nada, parabéns pela opção de aprender uma nova língua, chefe. E o visual anime nesse momento da música é a coisa mais fofa da história do universo, meu Deus do céu. A Nifit anime é mais linda ainda do que a Nifit normal, cara. É kawaii, é o que se pode dizer. Kawaii. Kawaii. Aí, beleza, então, e no final a Charlie fica tão emocionada por essa linda canção que ela vai falar: é por isso que o hotel é bom. A Charlie, essa altura, já chegou no seu limite, né? Ela já tá esgotada. Aí, beleza, acabou a entrevista e Alastor aparece no meio da rua chamando Vox pra porrada. Oh! E é claro que o Vox não ia ir sozinho, né? Foi ele, mais o Valentino, mais a Velvet. E é óbvio que o Alastor sacaneou. Tá vendo, ó? Nem quando eu chamo você pra vir dar porrada em mim, você tem que vir com os outros. Não consegue lutar sozinho, né, viado? No que ele tá certo, né? É. O Vox é tão safado, ele odeia tanto perder, que é lógico que ele tem que vir com a cavalaria. O Alastor, por conta do machucado e do bastão quebrado, ele sente um pouco de dificuldade nessa briga com os três vezes ao mesmo tempo. Ele até tanca, tá? Mas ele não consegue tancar 100%. Aí o Vox consegue dar uma agarrada de cabo nele, segurar ele num canto. E nisso a Nivet vê isso acontecendo na televisão. E o que é que ela faz? Vou salvar você, Alastor! Ela sai correndo, melhor estilo ligeirinho, papaléguas. Vai até o hotel, cata o Husker no bar. O Husker, e aí, Nivet? Fica, pega porra essa! O que é que tá vendo? Vai embora. O Andrew, já vi coisa mais estranha disso aqui, foda-se. E a Nivet carregando o Husker, pega e joga o Husker pra cima da Velvet, enquanto ela vai pra cima do Valentino. Porque ela já tinha um teretetê com o Valentino, né? Que ela já tinha pego um pedacinho da pluma do Valentino pra coleção dela, tu lembra? Lembro. Aí começa a porradaria entre Husker e Velvet, fazendo mil e um truques. E o Husker só na base dos truques de mágica, com foda. Energizando cardas. Eu ficava assim, oh, mas olha só, é o momento Gambit. É, momento Gambit, e é aí quando ele sai da cartola também, é mágica, é truque de mágica. E a Nivet se enfiando por dentro da roupa do Valentino e esfaqueando ele também, é sensacional. E o Vox, cara, a porradaria do Vox com o Alastor. Menina, que porrada, meu Deus do céu. Né, dona? É uma briga bem, bem desenvolvida. E pro meu entendimento, o Alastor tá até vencendo. Tava, mas aí o Valentino conseguiu prender a Nivet e já ia dar um tirambaço na fuça da Nivet, que obviamente que não se importou. Ela falou, opa, arma! Legal! Nivet, é assim, vamos fazer aqui. Mas aí, peraí! Ô, Vox, tá, para. Tempo. Bora fazer um acordo? Acordo? Tu quer ganhar essa porra na nábia? Qual é a tua merda? Ah, o acordo é o seguinte, meu filho. Eu viro teu prisioneiro, faço o que quiser comigo, gato sapato, tem problema não. E você faz pra mim só duas coisinhas de nada, tá? Coisinha de nada. Solta esses dois palhaços que estão aí e não bota as mãos na Charlie Morningstar. Guardem essa frase ouvindo. Pois olha, eu vou dizer uma coisa. O fato dele querer que a Charlie ficasse protegida faz sentido. Por quê? Porque a Charlie tem um acordo com ele e ele quer usá-la. Se ela ficar nas mãos de qualquer outra pessoa, ela pode perder essa serventia. Aí, continuando, o Vox fica feliz, adora a ideia e faz um acordo na hora. E aquele acordo que cai raio do céu e o caralho é quatro, né? Nossa senhora, puta que pariu. O que eu não consegui entender nesse acordo é por que o Alastor protegeu a Nivet e o Husky. Ah, não! Na verdade, a gente vai descobrir só mais pro final da temporada. É que, na verdade, o ponto principal é essa história do não pôr as mãos na Charlie, tá? Mas ele acrescentou essa de livrar o Nivet e o Husker, porque, afinal de contas, são, como é que se diz, capangas valiosos, né? São capangas até bastante úteis, então, por que não? Aí, beleza, o Vox, então, leva o Alastor preso pro estúdio, expulsa a Charlie de lá, que tava fazendo uma entrevista, né? O Vox faz gato e sapato com o Alastor de várias formas diferentes, chegando ao ponto, dona Ana, dele transar com o Valentino na frente do Alastor. Isso fez tão desnecessário. Mas não é? Quando o Alastor começa a, de novo, tripudiar, né, o ofender, sacanear, implicar com o Alastor, o Vox começa a ficar puto, cantam a música, que é um pouco parecida no ritmo com a mesma música da Rose, que ela cantou agora há pouco, entendeu? Então é tipo um reprise da música da Rose. Só que dessa vez é o Vox que tá mandando no Alastor. E que não deixa de ser verdade. Tem dois acordos nessa brincadeira. Tem o acordo da Rose e agora o Alastor tá, entre aspas, preso no acordo do Vox. Aí o papo vai pro bem, começa a cantoria, um zomba do outro, outro zomba do um, tal e coisa. E no final os dois estão cansados, né? Estão esgotados, tal e coisa. O Valentino me entra na conversa e fala: sabe que vocês dois deviam transar? Ah, isso é todo o desejo reprimido do Vox, né? Não, o pior é o Valentino tá lá na cama de bruços, né? Com aquela posezinha de: ah, tô gostando de ver. Posso filmar? É, ele não vale nada. Tô errado? Aí eu pergunto pra você, Ana, tô errado? Ele é um tarado, isso sim, um pervertido. Não, ele ser tarado pervertido também, mas esses dois terem que resolver a vida deles transando também não tava errado não, né? Ah, eu acho que pro Alastor isso não seria uma boa. Sei lá, de repente resolvia. Eu acho que o Vox ia acabar acordando sentindo falta de algum pedaço do corpo dele. Ah, sei lá. Mas sabe o que mais? Fim do episódio 4. Foda-se. É isso aí, queridos ouvintes. Fiquem conosco e vamos continuar a nossa maratona. Vamos lá.